ZYK 688, AM 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, São Paulo, Brasil. Essa é a sua nova morada. Essa é a minha nova morada. Tem novidade chegando na nova morada. Palma da mão, palma da mão. Palma. Oi, gente, aqui é a Paty Liberato. E olha, neste sábado, a partir do meio-dia, eu estreio Tá Tudo Liberato, a nova morada do samba, aqui na nova morada. O seu sabadão com muito mais swing, na companhia de Patrícia Liberato. A gente espera por você com muita música, muita informação, tudo o que você quer saber e curtir no final de semana. Não esqueça, neste sábado do meio-dia às 16h, Tá Tudo Liberato, a nova morada do samba, aqui na nova morada. Tá Tudo Liberato, todo sábado do meio-dia às 16h, com Patrícia Liberato. A nova casa dos ouvintes. Começa agora Morada Nordestina, com Carlos Galdino. O perigaio dançando um forró queimado, rebolou tanto que no salão desmaiou. E corre gente, chega gente, um rebuliço, uma voz assim gritou. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. O álcool serve pra quem tá estrimilique, é combustível, é conservador também. É muito usado para espantar maus espíritos, sabendo usar, o álcool só traz o bem. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. O perigaio dançando um forró queimado, rebolou tanto que no salão de e corre gente, acorde gente, chega gente, no ribuliço uma voz assim gritou. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. O álcool serve pra quem dá estrimilique, combustível é conservador também. É muito usado para espantar maus espíritos, sabendo usar, o álcool só traz o bem. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar, esfrega na venta dele para o rapaz melhorar. Ano Novo, Casa Nova, 2022. Os seus amigos do rádio estão aqui na nova morada. Cacá Siqueira, Thiago Matheus, J. Júnior, Rony Magrini, André Nicole, Anderson Cheney. E ele vem aí. Vem aí. 2022. Rádio Nova Morada. A sua nova casa da amizade. Essa é a minha nova morada. ZYK 688, AM 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, São Paulo, Brasil. Essa é a sua nova morada.